Ariel! Ahá! Detesto água salgada. Queima-me o nariz, Flo. Não faças birras, Hebe. Os peixes de água doce já sabem que somos gatunos do pior. Yeah. Agora é a nossa vez de roubar o pessoal da água salgada. Menino, meu rei Mel! Que tal a tiara com as conchas? Ah, não. Usa os berloques. Do meu batom? Eu não vi. O que é que me pinte? Ah, estou sempre a perdê-lo. Oh, está ali! Toca me ser, galinas! Vamos ao Carnaval das Marés? Na maré ou a maré vai ao Carnaval das Marés sem nós? Mas eu não tenho nada para vestir. E depois? Ah, oh, os crustáceos nunca vão perceber. Bem, eu percebo que o rei me encarregou de vos pôr a mexer. Portanto, mexam-se! Está quieto! Por acaso alguém viu o meu pente novo? Não. Uh-huh. Eu não vi. O teu cabelo está bem à vista. Vamos! Sebastião, eu não vou ser o meu pente. Bora, carinas! A Quata sim, a Lana sim, a Arista sim, a Tina sim, a Adela sim, a Andrina sim, a Ariel. Ariel? Ariel! Olá! Ah! Ariel, não sabes que temos de sair? Vou dizer de outra maneira: já devíamos ter saído para a feira do Carnaval das Marés! Desculpa, Sebastião. Eu estive a passear e atrasei-me. O Flounder, o Traquina e eu fartámo-nos de brincar. Mas diz-me que agora que vou. Sim? E tu também? Sim, é agora. Que maravilha! Estava a ver que nunca mais se despachava. Au! Porquê que me magoaste? Este pente é meu! Acabei de o encontrar! E eu perdi-o! Peraí! Meninas, meninas! Não interessa quem pertence! Agora o importante é sair! Ela tira-me sempre as coisas! Olha quem fala! O que é que isso quer dizer? Tu é que sabes, maninha! Oh, é mesmo perfeito! Parece que a corte vai deixar o palácio sem guarda! Ai, assim qualquer vigarista sem escrúpulos pode lá entrar e roubar o tesouro, não é? Para que é que tu queres um pente? Eras capaz de perdê-lo numa das tuas aventuras parvas? As minhas aventuras não são parvas. São, sim, senhora. E este pente é meu. Meu, meu, meu, meu, meu. Oh, pai! Ah, Vossa Majestade. Está pronto para ir para o Carnaval das Marés? Olá, papá. Ariel tirou o meu. Não é teu. É meu. Não é. É meu. Basta. Isso não são maneiras de princesas se comportarem. Olha que a mim não me parece. Eu fartei-me de vos avisar. Outra discussão e ficavam de castigo em casa. Então, não podemos ir à feira? Oh, não, Majestade, não seja assim. Não vão. Majestade, elas portam-se bem. A culpada és tu. Não sou. És tu. Não sou. És tu. Oh, nunca mais falo contigo, Ariel. Entra. Traquina, Flounder. A esta hora vocês já deviam estar na feira, ou não? Não podíamos ir sem te dizer adeus, Ariel. É, não te sintas mal. Quando voltarmos, vamos contar-te tudo o que fizemos. Andar no carrossel marinho, voar na baleia russa, guiar os sapinhos de choque. Oh, desculpa. Estou tão triste por não ir, Sariel. Sim, eu sei, Flander. Acho que também não vou. Vai, Flander. Vai ser giro. Oh, está bem. Mas prometo que não me vou divertir. Ah, pois, já vamos. Não me interessa se vais tu ou se não vai ninguém, pois. Agora também eu não vou à feira do carnaval. Finalmente! Ai, pensava que nunca mais iam para a feira. E por que é que não vamos à feira, vô? Porque temos um palácio para roubar. Ah, sim. E como é que entramos, amorzinho? Oh, perfeito! Desculpa teres de ficar a tomar conta de nós, Sebastião. Com vocês a dar espetáculo, já nem preciso de ir à feira. Sai da frente, sereia. Pensava que não me falavas. Tu é que começaste a falar. Fiz. Arista, isto é um disparate. Não podemos ficar zangadas para o resto da... Répteis! Grandes como tudo! O que é que fazemos agora? Eu volto já! Paulista, calma! Tu vais fazer dieta! Sim! Eu não resisto, querida! Tenho sempre fome! Até de plâncton! São ladrões, Ariel! Isto não é um jantar! O pátio de plâncton atrai as amêijoas. Sabes que elas o adoram. É pátio de plâncton! Ainda bem que não há amêijoas por aqui. Conseguiste! As amêijoas é que conseguiram. Isso não interessa. Está tudo bem. Eu sou capaz de ter ideias como tu. Só que há sempre alguém que se antecipa. Fazemos as pazes? Ainda não sei. Meninas, os malvados hão de voltar, Maria. Se o pai estivesse aqui... Um de nós tem de o ir chamar. Vocês não saem daqui com aqueles malvados à solta. Ah, sim? E tu sais? O quê? Quem? Hã? Oh, és tão valente, Sebastião! Achas? Oh, não é nada! Ah, não é nada de nada! Oh, não são dois jacarés que vou assustar, Sebastião Grande! O pior é que eles gostam de caranguejos ao jantar. É melhor estarmos preparadas. Eles podem voltar. Não te preocupes, Arista. Nós nadamos muito bem. Mas elas nadam muito bem, lagartuxa. Por isso é que eu gamei isto aos humanos, meu lindo réptil. Tu sabes que eles pescam assim. Vamos pescar sereias, Hebe. É, apanhas qualquer coisa, vô. Acabou. Vocês, tirem-me já daqui, ouviram? Senão vão se arrepender. Não, tu é que te vais arrepender. Olá, Flander. Estás a divertir-te? Não. Prometi a Ariel que não me divertia sem ela. Ah, não fiques assim. Olha o que eu lhe vou dar. Uau, um peixe luxo. E um peixe leco. Uou, fantoches. Ups, estou a divertir-me. Não me deixes. Eu, sinceramente, não estou a divertir-me nada. Estou triste. Também perguntou a Ariel que não se divertia? Não, mas fiz uma promessa à rainha. Prometi que seria um bom pai para elas. Está a conseguir? Vamos fugir e deixar que levem o tesouro. Tenta ver isto como uma aventura. Sabes, eu sempre quis participar numa das tuas aventuras, Ariel, mas tu nunca me convidaste? Arista, eu não sabia que tu querias vir. Porquê é que não me disseste? Pensava que não gostavas de mim. Eu pensava que tu não gostavas de mim. Bom, tens alguma ideia? Podes crer. Anda! Usamos o caranguejo como isco. Mal saiam do palácio, mudamo-nos que nem dois sogros. É, sereias! O patê de plâncton foi muito divertido. Estava tão bom. Mas nós preferimos o de caranguejo. Sereias, venham cá abaixo! Não! Ariel! Arista! Não saiam daí! Elas não se mexem, Flo! Não deixes fugir, Eve! Eu vou pescá-las ao segundo andar! Cuidado, meninas! Um dos jacarés vai... Apanhei-as! E pesa mais do que tu, Hebe! Obrigado, Flo! Larga a rede, Flo! Podes dar-me um caranguejo, pá? Mas o que é que te leva a crer que eu me vou livrar do animal? Obrigada. Ai, a minha cauda, coitadinha. Ai, a minha cauda. Olha, ainda bem que eu não tenho cauda, mano. Foi bem pensado, lindas. Agora, se me dão licença, vou deitar um olhinho às joias. Sebastião, não. O que era isso? Uma armadilha. Montamos um monte delas. O peixe-balão foi ideia da Arista. Mas tu é que o soubeste preparar? Mas a ideia foi tua. Não é uma beleza? Vocês as duas agora dão-se tão bem. Mas da próxima vez, avisem-me quando quiserem pôr armadilhas para jacarés. Tu ainda queres aquela gruta de sonho com a qual sempre sonhámos, não é, coisa fofa? Pois a massa está ali à nossa espera, borracho. Sim. Então o que é que vamos fazer, baby? Talvez tentar atacá-los pelos dois lados. Boa! Mas se formos de noite, o susto será maior. Mas, ó, Flo, por que pregar o susto a nós próprios? Não é nós, Abby. É elas. Ah, pois. Eu sabia. Ariel e Arista iam adorar esta feira. Ainda não é tarde. Quer ir lá buscá-las? Não. Eu não posso deixar que pensem que o pai ficou mole. Não, vamos continuar a divertir-nos sem elas. Deixa-me ver se eu percebi tudo, Croquinha. Tu desces pela torre. Eu fico exatamente aqui, amor. Aqui. Aqui debaixo. Não há mesmas. Por baixo da terra. Aqui não há mesmas. Eu escondo-me e fico aqui e tu vais lá de cima e aqui não há mesmas. Abby, começa a cavar! Ya. Já me começam a enervar. Pronto, ganhaste. É para ti. Sim, vá lá. Podes levar o tesouro. A sério, é todo teu. Perlas. Brilham! Esperem, eu levo as joias! Por isso deve resultar. Tenho a certeza. Eles vêm aí. Oh, Ariel, posso ajudar? Ah, sim. Força, meninas! Pareceu uma coisa certa para dizer. E eu que estava triste por não ter ido à festa. Pelos vistos, divertiram-se imenso. Tu não compreendes, papá. Os répteis tentaram roubar o tesouro real. Répteis? Oh, majestade, devia ter visto as meninas. Divertiram-se imenso a tentar apanhar os jacarés. E o melhor é que até pareciam amigas. Bom, e qual é a próxima aventura, Ariel? A próxima aventura vai ser limpar o Palácio Real. Assim que regressem da festa. És o maior, papá. Obrigada, pai. Anda, Ariel. A última a chegar à feira é um caranguejo. Thank you.